capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Vamos ler de novo essa parte, 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para Tarsis, longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se do mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Só até aí, se quiser manter aberto, eu te aconselho depois a ler todo o livro. O livro de Jonas é pequeno, tem 3 capítulos. E uma história tremenda, preciosa. Tem muita gente que não acredita. Há quem diga até que o livro de Jonas não é um livro que devia estar na Bíblia, né? E isso é tão, esse livro é tão verdade que Jesus citou Jonas, né? Jesus citou o episódio do grande peixe, não é uma baleia. Fala do grande peixe ter engolido Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem. Então Jesus comparou esse período de Jonas engolido pelo peixe, na boca do peixe, no ventre do peixe, ao mesmo período que ele ficou no morto, até a ressurreição dele. Então o livro de Jonas é um livro tremendo, inspirado por Deus, faz parte da palavra de Deus, faz parte do cânon sagrado. E o cânon sagrado das escrituras do Velho Testamento está na mão dos judeus, os judeus respaldam isso. Os livros apócrifos que existem na Bíblia são livros que nunca foram autorizados pelo cânon judaico, então não fazem parte da palavra de Deus. Mas no caso de Jonas aqui, eu te aconselho a ler esse livro e meditar nele, que certamente Deus vai ministrar algumas coisas no teu coração. Não quero falar muito sobre o livro em si, mas falar de um aspecto aqui na vida de Jonas. Jonas recebeu uma palavra de Deus para ministrar para Nínive. Nínive é a capital da Síria, o grande império assírio, grande inimigo de Israel. Os israelitas, os judeus odiavam os ninivitas, os assírios, que eram uma nação perversa, era uma nação que sempre foi inimiga de Israel. E de repente Deus chega para Jonas e manda ir até Nínive pregar o evangelho, pregar o arrependimento. Deus fala: olha, o pecado, o caos em Nínive chegou no limite. Eu vou destruir a cidade. Eu quero que você vá até a cidade e pregue arrependimento para eles. E aquilo para Jonas, de que maneira, de que forma Jonas recebeu aquilo? Mas como é que eu vou pregar para os nossos inimigos, pessoas que odeiam a nossa nação, pessoas que pregam a destruição do povo de Israel? E aquilo não surtiu bem no ouvido de Jonas. Agora, queridos, o interessante é que quando a palavra de Deus diz que Deus fala para Jonas, Jonas se dispôs. Mas ele se dispôs para ir exatamente do lado contrário. Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas se dispôs, mas não para obedecer o Senhor, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Quanto de nós nos comportamos, temos o comportamento de Jonas? Porque Deus fala conosco em todo tempo, amém? Você não imagina de que forma, de que maneira que Deus fala com você, querido. Jesus disse que até as pedras, Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão. O profeta, num momento de loucura, num momento de desobediência a Deus, Números 25, Deus usa uma mula para repreender o profeta. Então Deus tem tantas formas, tantas maneiras de ministrar ao nosso coração, porque o projeto de Deus na nossa vida é sempre nos levar a um caminho de obediência. Fala teu irmão, Deus sempre vai querer te levar a um caminho de obediência. Deus sempre vai trabalhar isso na tua vida. Deus quer fazer você obedecer, porque a obediência é o processo que Deus tem na minha vida e na tua para nos mudar, para nos transformar. Então, nós somos um povo tão livre, amém? Então o evangelho nos torna tão livres, né? Pastor Geraldo tem uma brincadeira, eu acho que isso é uma brincadeira. Ele fala, o povo do ouvir e crer é tão livre que é até relaxado. Eu acho que isso é uma brincadeira dele. Mas nós aqui pregamos a liberdade. Querido, pregamos o direito de você buscar Deus, de nenhum homem controlar você, de nenhum homem dominar você. Pouca igreja procura levar o crente para este caminho de tempo a sós com Deus, de amadurecimento, de entendimento da palavra, de entender que o Espírito Santo é o pastor dele, de que a palavra é senhor da tua vida, que você precisa aprender a caminhar nessa verdade, que essa verdade vai mudar você, vai transformar você, que essa verdade vai estabelecer um caminho de mudança e de comprometimento na tua vida. Isso é uma verdade. Agora é lógico, a paternidade também é uma verdade, amém? A sujeição também é uma verdade, a submissão também é uma verdade. Então, as verdades de Deus na nossa vida, que são absolutas, elas precisam ser uma prática normal, uma prática diária e constante na minha vida. É muito fácil dizer, eu vivo na graça, né? Mas a graça não te dá direito de pecar. A graça, ela faz exatamente o contrário. A graça te leva para um caminho de obediência, para um caminho onde a palavra vai te confrontar e mudar a tua vida. Eu até falei do caminho da graça esses dias, né? Tem muita gente entrando no caminho da graça e perdendo a graça no meio do caminho. Porque em nome da graça as pessoas estão abrindo mão da sujeição, abrindo mão da autoridade, abrindo mão da paternidade, abrindo mão de tanta coisa preciosa na nossa vida que Deus estabeleceu para o nosso funcionamento. Deus em nenhum momento ele quer controlar você, ele te deixa 100% livre, mas a liberdade que Deus te dá, ou a liberdade que Deus permite na tua vida, sempre vai ser aquela liberdade para um caminho onde a verdade vai funcionar na tua vida e mudar você, e transformar você, e estabelecer uma condição de vitória sobre a sua vida, estabelecer uma condição onde você funciona em todas as áreas da tua vida. O projeto de Deus é que o teu casamento funcione, amém? E a palavra te dá todos os recursos necessários e imprescindíveis para que o teu casamento funcione. Querido, o projeto de Deus na tua vida é que a tua vida financeira seja uma bênção. Se você estudar a palavra de Deus, você vê o que Deus fala de finanças, você se assusta. É um dos assuntos que a Bíblia mais ensina. A Bíblia te ensina a não pedir nada emprestado. A Bíblia te ensina, quando pede emprestado, para devolver. A Bíblia te ensina a não ficar devendo nada para ninguém. A Bíblia ensina que quando você deve alguma coisa para alguém, você deve restituir. E além de restituir, a Bíblia fala também de acrescentar a quinta parte. Então Deus fala de finanças de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Jesus fala, quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Jesus fala, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Lógico que isso abrange todas as áreas da nossa vida, mas você não imagina que quando você decide ser fiel nas tuas finanças, como Deus abençoa você, como Deus acrescenta sobre a tua vida, como Deus acrescenta sobre a tua casa. Então, a verdade, ela é um caminho que ela vai mudar 100% da tua vida. Amém? Então a paternidade, ela é uma das verdades mais tremendas das escrituras. Por quê? A paternidade estabelece que eu tenho um pai. A paternidade estabelece que eu tenho identidade. A paternidade estabelece que eu tenho um DNA. Eu pertenço a um corpo, eu pertenço a uma família. Eu tenho determinadas características, né? Já viu aquela questão quando você vê pessoa de determinada família? Algumas manias são peculiares, são assim ou não é? Ah, é de família tal, né? Procedimento é de família tal, porque é normal. Então, se você faz parte de um corpo, né? E esse corpo é a igreja de Jesus, nós não somos o corpo de Jesus, nós somos um pedaço do corpo, mas nós fazemos parte do corpo do Senhor. Então, nós temos a nossa identidade, amém? Nós temos algumas manias, temos ou não temos? Você vê alguém batendo um bico aí, o que você diz? Tem jeito. Fala muito de oração em línguas, é do quê? Confissão da palavra, questão de vida de fé. É uma característica. Nós temos as nossas características. Não é mania, mas são características que fazem parte do nosso DNA, fazem parte da nossa história, fazem parte do nosso chamado. Eu estou querendo dizer com isso que as verdades de Deus na nossa vida, elas são imutáveis. Deus estabelece verdades para você andar nelas, mas toda vez que Deus estabelece uma verdade, o projeto de Deus sempre vai fazer com que você ande nessa verdade, para que essa verdade funcione na tua vida 100%. Agora, quando Deus fala com você, quando Deus ministra alguma coisa no teu coração, querido, o caminho da obediência é o melhor caminho, ou melhor dizer, é o único caminho para que aquela palavra ela se cumpra na sua vida em plenitude. Então Deus manda Jonas exercer misericórdia em uma nação que era inimigo de Israel. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Nunca fuja daquilo que Deus ministra ao teu coração. Quando Deus começa a ministrar algumas verdades no seu coração, querido, aprenda a abraçar essas verdades. Aprenda a deixar essas verdades fluírem dentro de você e entrarem num processo de funcionamento onde mude a tua vida de uma forma e de uma maneira sobrenatural. Todas as vezes que você se dispõe, mas não para obedecer a Deus, mas para obedecer a sua própria vontade ou para seguir o seu próprio caminho, você paga um preço muito caro. E além de pagar um preço muito caro, muita gente que está envolvida com você, que faz parte do teu rol, do teu dia a dia, acaba pagando um preço muito caro juntamente com você. Porque Jonas aqui escolheu o pior caminho, querido. Tarsis, para Israel, onde Jonas estava, Nínive, para Israel, tinha 800 quilômetros por terra. Agora, Tarsis via mar, não tinha acesso por terra, distava de 3 mil quilômetros. Faz a conta. 8, 16, 24, 32. Quase 4 vezes a mais. Todas as vezes que você dispõe a fazer a tua própria vontade e a desobedecer a Deus, você sempre vai escolher o pior caminho. Você vai escolher o caminho mais longo, você vai escolher o caminho mais complicado, você vai escolher o pior caminho que você poderia ter escolhido. Imagina 800 quilômetros por terra andando, é lógico ali, na época de jumento, né, no máximo ali, uma carruagem. Mas era 800 quilômetros, talvez alguns dias ali, ele chegava ali. Agora você imagina barco, não era barco a vapor, não era barco a motor, era barco movido a vela. Dependia do vento, dependia de escravos para remar. 3 mil quilômetros, imagina quanto tempo ele não chegaria até Tarsis. Mas a disposição dele de seguir um caminho diferente daquele que Deus havia ordenado para ele. Todo caminho que você se dispõe, que não seja o caminho que Deus mandou você trilhar, você paga um preço muito caro. Até porque o grande amor que Deus tem por você, né, o grande carinho que Deus tem por você, que Deus sempre vai querer trazer você para este caminho de obediência. Tem situação na nossa vida que chega uma hora que nem, até Deus para de insistir, não dá mais. O cara é tão cabeção, o cara é tão cabeça dura, ele é tão rebelde, ele faz tanta besteira na vida, que Deus não tem como insistir mais na vida dele. Mas a grande questão é que Deus sempre vai insistir conosco enquanto nós temos um coração ali disposto, ou pelo menos ali, Deus sabe que tem um caminho para mudar, Deus tem um caminho para moldar, Deus tem um caminho para trabalhar, Deus tem uma forma, de alguma forma, de alguma maneira, tocar neste coração e mudar aquela condição. Foi o que aconteceu com Jonas. Porque o grande problema de Jonas aqui era a amargura que ele tinha com os assírios, era o ódio que havia no coração dele pelos ninivitas. Como é que eu vou pregar arrependimento para uma nação que nós queremos destruir? De que maneira, de que forma eu vou pregar para aquele povo mudar de vida, se o desejo do meu coração é que cada uma daquelas pessoas morra? Então o ódio que havia no coração de Jonas fez com que ele seguisse um caminho totalmente diferente àquele caminho que Deus estabeleceu. Todas as vezes que Deus ministra alguma coisa para você, Entenda uma coisa. Vai ser sempre o melhor dele para a tua vida. A pior coisa que você pode querer fazer, querido, quando Deus começa a ministrar alguma coisa para você, é você querer entender o coração de Deus. Né? Já viu aqueles crentes que quando Deus começa a ministrar algumas coisas para eles, Deus começa a levar eles para um caminho de obediência, eles começam a não... Tem que dar SIC, tem que dar RG. Ah, Deus, eu só faço se o Senhor fazer isso. Sabe o que Paulo fala para nós? Que autoridade você tem, barro, para discutir, para contender com o teu Criador? Já passou o oleiro construindo barro ali e o barro dizendo, oh, eu não quero ficar redondo não, eu quero ficar quadradinho. Ó, a espessura que você está deixando de parede é muito pequena. Eu quero uma espessura um pouco maior. Fala para o teu irmão, barro não discute. Barro fica na mão do oleiro, o oleiro vai fazer exatamente aquilo que ele quiser, vai dar exatamente a forma que ele quiser, vai estabelecer o formato, espessura, tudo, até o tempo de cura, que vai ficar no forno, não é o barro que estabelece, é quem formou, é quem criou o barro. Nós precisamos entender que o caminho de obediência a Deus é um caminho de disposição sem volta. Eu decido obedecer ao Senhor por aquilo que Ele fala para mim. Eu decido obedecer ao Senhor, porque se eu tentar compreender aquilo que Deus, o caminho que Deus está querendo me levar, eu não vou. Quando Deus começou a me chamar para pregar o evangelho, para ser pastor, você acha que se Deus falasse muita coisa para mim que eu vivo hoje, você acha que eu ia querer? Mas de jeito maneira. Então, você é o chamado daquela alegria, né? Mas quando você põe o pé dentro, né, pastor Alencar? Você começa a perceber algumas coisinhas, né? Deus, por que o Senhor não falou isso para mim antes? Que se tivesse falado, nós não entraríamos. Se Deus falasse para você como seria a vida cristã, quando você se converte, aquela alegria, aquele prazer, o peso do pecado sai de dentro de você, você sabe que está 100% perdoado, você vislumbra a salvação na tua vida, mas o processo de guerra que existe dentro do evangelho é desumano. O processo de guerra que existe contra o inferno, contra o demônio, é desumano. Homem nenhum normal aguenta. Nós, na nossa estrutura humana comum, não aguentamos. Aguenta, Jairo? Não aguenta. Agora, Deus, quando estabelece algumas coisas na nossa vida, Deus dá na sua medida, na medida que você possa suportar, na medida que você possa compreender, na medida que você possa levar adiante. Agora, Jonas, quando recebe essa praia, foi muita pancada. Eu não vou pregar para os ninivitas, e ele se dispõe. E é um grande problema, né? Muita gente está disposta a obedecer, mas está disposta a obedecer do seu jeito. Não, nunca é do jeito que você quer. E não pode ser do jeito que você quer. Tem que ser do jeito que o Senhor quer. Porque se for do jeito que o Senhor quer, você vai seguir um caminho diferente. Você vai seguir um caminho diferente. E o caminho que você vai escolher sempre vai ser o pior caminho. Um caminho de 800 quilômetros vai se tornar em 3 mil quilômetros. Um caminho que é feito por terra em segurança, ele vai ser feito por mar, sem segurança nenhuma. E quando Deus ali precisa fazer com que Jonas entenda... A Bíblia diz que Deus permite um vento no mar. Então, você imagine um navio sem grande estrutura mecânica, né? Nós estamos falando de um navio, querido, de 3 mil anos atrás. Você sabe, um pouco mais de 3 mil anos atrás. Então, você imagina um navio nessa envergadura sendo açoitado por um vento. A Bíblia diz que o navio estava despedaçando. Começaram a jogar pertences... Começaram a jogar bragagem, começaram a jogar mantimentos, para ver se de alguma forma, de alguma maneira, mantinha aquele navio de pé. Agora, sabe o grande problema de alguém que decide trilhar um caminho de desobediência? Primeiro que ele está fugindo, né? E quando nós decidimos fugir, querido, da presença de Deus, por onde você passa, você é um problema. Já viu aquele crente que foge de confronto? Ele foge de confronto aqui. Ah, muda de igreja, ok. Mas lá na frente não adianta, o problema vai acompanhar com ele, porque o problema não é aqui. O problema é você. Vou dizer de novo, o problema não é aqui, o problema é você, isso vale para qualquer lugar. E a pessoa vai, ela carrega o problema, porque lá na frente o mesmo confronto vai vir, a mesma situação vai vir, e como ela está acostumada a fugir, o primeiro passo dela vai ser fugir, porque é mais fácil. Amados, fugir é mais fácil ou não é? Demais, gente. Ué, você tem uma situação de confronto, tá, você foge. Só que mal você sabe que lá na frente o mesmo problema te pega. E talvez numa intensidade muito maior. A grande questão é que quando você enfrenta os teus problemas, quando você enfrenta os teus medos, quando você enfrenta os teus demônios, entenda bem o que eu quero dizer, querido. Você é aprovado naquilo. Satanás para de te encher a paciência quando você vence determinada situação. Por que que ele vai tentar destruir você numa situação que ele, se ele sabe que naquela situação você é vencedor, naquela situação você é vitorioso, naquela situação você tira de letra? Não tem por que ele te perturbar. Ele vai normalmente vir para cima de você em uma situação que ele sabe que você vai balançar, que você vai seguir um caminho diferente daquele que Deus estabeleceu para você. A melhor coisa, querido, é nós aprendemos a confrontar os nossos problemas, as nossas dificuldades, e temos a certeza que o Senhor sempre vai nos dar vitória em cada um deles. O grande problema de fugir dos problemas é que lá na frente o mesmo problema vai me encontrar. E eu novamente vou passar por aquele mesmo processo. Eu encaro ou fujo? Como uma pessoa está acostumada a fugir, ela vai fugir. Jacó fugiu dos problemas com a sua família durante 20 anos. E durante 20 anos, apesar de Deus ter feito prosperar, Deus deu a esposa que ele amava, 20 anos depois ele teve que fazer o caminho de volta. E nesse caminho de volta, a preocupação dele era: vou encontrar com meu irmão e meu irmão vai me matar, porque ele sabia que há 20 anos atrás ele tinha enganado o irmão dele. Eu ministrei sobre Jacó e Esaú, acho que era domingo passado, né? Falando sobre as duas naturezas, mencionei alguma coisa. 20 anos depois ele tem que voltar para acertar uma situação. E ele sabe que quando ele encontrasse com o irmão dele tinha prometido matar ele. E na primeira oportunidade que ele teria, ele morreria. Por que que Jacó não morreu? Porque Jacó, no Val de Jaboque, teve um encontro com Deus. Ali Deus mudou a vida dele, Deus mudou a cabeça dele, Deus mudou a personalidade dele, Deus mudou a condição dele. Jacó entendeu que ele precisava parar de fugir. Ele precisava parar de fugir dos problemas, encarar os problemas e acertar definitivamente a pendência que ele tinha com o irmão. E quando Deus luta com Jacó, aquele anjo luta com Jacó, a Bíblia diz que aquele anjo, ele feriu a coxa de Jacó. E se você ler o texto, a Bíblia diz que Jacó mancou da coxa durante toda a sua vida. Um homem com corpo perfeito, de repente, começou a mancar e morreu mancando. Por que que Deus feriu a coxa de Jacó? Fala teu irmão, para ele parar de fugir. Você foge com as pernas, né? Então Deus feriu a coxa de Jacó. Deus falou: Jacó, você precisa parar de fugir. Jacó, você tem que começar a ser homem. Jacó, você precisa aprender a encarar os problemas e resolver. Jacó, você precisa parar de enganar as pessoas. Porque ele fugiu do pai, do irmão, e estava fugindo do sogro pelo mesmo problema. Apesar de Labão ser muito mais esperto com ele, ele tinha dado um balão no sogro também. E quando Deus ali decide ferir a coxa de Jacó, falam que ele: para de fugir, filho. Para. Começa a pensar, começa a raciocinar, começa a colocar as tuas coisas em ordem, começa a colocar a tua vida em ordem. Tua pessoa não tem nada que funcione na vida dela, nada dá certo, porque todo problema que acontece na vida, ela foge. Tem um problema com alguém, foge. Tem um problema na igreja, foge. Tem um problema no trabalho, pede a conta. Muitas vezes Deus deu um trabalho para a pessoa crescer, para a pessoa prosperar, mas a pessoa está ali, ela não consegue estar debaixo da autoridade. O meu chefe é chato. Diga que você arrumar um chefe bom, a função do chefe é te cobrar mesmo, querido. O problema não é o chefe, o problema é que você não gosta de ser cobrado. O problema é que você não gosta de ser confrontado. Não é o chefe, não é a empresa, é você. Então somos nós. Então, querido, se você tem essa dificuldade, tem uma boa solução, seja teu patrão. Amém? Ué, você tem capacidade, encare. Faz como muitos irmãos fazem aqui, trabalho por sua conta, não devem satisfação para ninguém. E prosperam, por quê? Porque sabem da sua capacidade. Agora o camarada não tem ousadia para trabalhar por conta própria e não quer estar debaixo de ninguém. Pelo amor de Deus, gente. Aprenda a andar debaixo de autoridade. Aprenda a andar debaixo de autoridades que Deus colocou sobre a tua vida. E essa questão de autoridade, ela começa lá quando você nasce. Você já nasce dependendo de alguém para trocar suas fraldas, para dar comida para você. E quando você cresce, você acha que está independente, vai nada. Teu pai e tua mãe te mandam para a escola para você obedecer teu professor. E a coisa vai indo embora, cresce, vai obedecendo. Tem que obedecer, começar a trabalhar, tem que obedecer a autoridade, tem que obedecer o patrão. Aí casou, pensa ali, vai obedecer a mulher. A nossa vida é aprender a andar debaixo da autoridade. Isso nos dois lados, né? Homem e mulher, né? Não, o pastor disse que a mulher manda. Não, homem e mulher. É os dois ali. Então aprendemos a andar debaixo da autoridade. Tem gente que tem dificuldade, não consegue, né? Queixo duro, né? É um Jonas da vida, se dispõe a obedecer, mas eu vou obedecer do meu jeito. Ah, é para ir para Nínive, 800 quilômetros, não, muito pouco. Eu prefiro ir para o outro lado, que é 3 mil quilômetros, mais longe. Eu ando mais, passeio, não conheço o mar, vou andar de navio. Aí o cabeção põe em risco um monte de gente, né? Perde bagagem, perde mantimento, perde tudo. E o camarada está fugindo e ele se torna irresponsável, né? Porque enquanto está todo mundo lá lutando para sobreviver, o camarada está lá embaixo, de perna para cima, dormindo. Deixa o navio afundar. Será que ele não sabia do que estava acontecendo? Não sabia. Tanto é que quando o pessoal pressiona ele, cara, quem é você? Você é louco? Está todo mundo aqui desesperado, fazendo sacrifício, orando para o seu Deus e você dormindo. Quem é o teu Deus? Meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele tremeu, né? E é por minha causa que está acontecendo isso. Gente, aquele povo foi tão misericordioso com ele que tentaram, né? Tentaram de todas as formas salvar, manter o navio, apesar dele, mas quando viu que não tinha jeito mesmo, ó, só tem um jeito, filho. Vamos te jogar pro mar aí. Jogou o cara pro mar, o mar ficou bonzinho. Aí você acha que o lugar que você está é o problema, né? A empresa é o problema, a igreja é o problema. Você sai, fica tudo legalzinho lá. O problema acaba. E tem um grande peixe te esperando lá para te engolir. Sabe por quê? Porque Deus te ama e não quer que você vá para o inferno. Porque Deus, ele vai cuidar de você, que em qualquer tempo, em qualquer momento da tua vida, ele sempre vai insistir com você. Querido, e você percebe? Questão, eu fujo, porque eu não quero me submeter, tem que ser do meu jeito. Aí eu me torno irresponsável no caminho, porque eu comprometo, eu envolvo um monte de gente, eu machuco um monte de gente, eu faço gente tomar prejuízo por minha causa. Já vi um camarada que é torto. Por onde ele passa, ele não traz problema, traz problema para a família. O cara desse trabalha com você, já ele dá problema para você. Não adianta, o cara é torto. Enquanto ele não decidir mudar, enquanto o camarada não for para a boca do peixe, onde ele permanece, ele é um problema. E ele acaba dando problema, dando prejuízo para todo mundo. Enquanto o cara está achando que o problema é os outros, não é ele, ele vai tropeçando, arrumando problema. Pergunte para qualquer pessoa que emprega, que tem empregado, você vai ver o histórico, né? Tem gente que trabalha ali, sem é uma bênção, né? Mas tem gente que passa, é um problema. Você vê o histórico do camarada, todo lugar que ele passa é a mesma coisa, né? Na igreja acontece muito disso. Cada vez o cara passa. Veja bem, gente, o problema não é mudar de igreja. Chega uma hora que até tem que mudar mesmo, até por uma direção, Deus falou, tem toda uma situação. O que é inconcebível, o cara sai daqui, porque Deus falou, e vai congregar na esquina, né? O cara sai daqui para congregar lá do outro lado, a direção, mesmo, o cara sai daqui, vai congregar na esquina e dizer que Deus falou, pelo amor de Deus, né? Ninguém é tonto, não. Saiu porque não concorda, porque é rebelde, ou porque não gosta. A melhor coisa é a gente ser crente, ser verdadeiro. É mais fácil. Mas quando a pessoa sai porque tem problema, o problema acompanha ela. E a grande questão de você, aonde você for, o problema te acompanha. Isso vale para a igreja, isso vale para a empresa, isso vale para a família. Um cara revoltado com a família, e ele vai embora da família, ele pasta a vida inteira. E lá na frente, para onde ele volta? Para a família dele. Quem vai cuidar dele? É a família dele. Quem vai acolher ele? É a família dele. E é Jonas aqui, querido. Ele se dispõe a obedecer, mas vai ser do jeito dele, do jeito que eu quero. Eu não vou exercer misericórdia num povo que me odeia. Deus está falando, Jonas, vai lá pregar para os ninivitas. Aquele povo está morrendo. Aquele povo me despreza. Vai pregar o evangelho para eles. Mas a disposição de Jonas era, eu quero que aquele povo morra. Não vou para pregar para assírio. É uma guerra. Se você estudar a questão da guerra entre os assírios, não tem nada a ver com os sírios, mas os sírios também. Os persas, né? Que é aquele povo lá, os iranianos, os kuwaitianos, gente, aquele povo ali com Israel, até hoje eles pregam a destruição daquela nação. Só que quando Deus, querido, ele quer ministrar algo no teu coração, ele nem sempre vai dizer para você fazer aquilo que você gosta, mas ele sempre vai dizer para você fazer aquilo que você precisa fazer. Obedecer dói, porque obedecer está ligado à renúncia. Obedecer está ligado à sujeição. Obedecer está ligado a muitas vezes me submeter a alguma coisa que eu não estou disposto a me submeter. O camarada está doente, ele vai para o hospital, ele não tem opção. O cara está na UTI então, misericórdia, né? Ele perde a dignidade ali, nem roupa ele pode usar. Ali os caras fazem o que quer com ele, né? Dá banho, tira, vira para cá e acabou. Então quando você está debaixo de sujeição, você não tem opção. O senhorio de Jesus, queridos, é isso, entenda bem. Eu estou falando de uma fé cega, mas eu estou falando de uma fé responsável, onde eu sei que o meu Redentor, ele vai cuidar de mim, me tratar como traste, mas vai cuidar de mim como filho. E o caminho da obediência, ela é um caminho da sujeição, porque eu preciso saber que Deus, ele me ama, e vai me conduzir sempre a um caminho que vai ser o melhor para mim. E quando Deus permite que Jonas seja lançado no mar, Jonas falou, morri agora, acabou, como é que eu vou sobreviver em alto mar? Morri, acabei, pelo menos o problema do navio está resolvido, acabou a tempestade. Mas Deus manda um grande peixe, esse grande peixe engole Jonas. A Bíblia diz que por 3 dias e por 3 noites, Jonas ficou no ventre desse grande peixe. Não é uma baleia, né? A Bíblia fala de um grande peixe, né? Inventaram o tal de Jonas e baleia aí, né? Que pode ser uma baleia, mas acredita que isso aqui não seja uma baleia. Ou um tipo de baleia também, né? É muito discutível isso. Mas Jonas ali, querido, Jesus usou esse exemplo como dele, assim como o filho do homem, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem vai ficar 3 dias e 3 noites no inferno. Então quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que Jonas foi cuspido do ventre do grande peixe. Quer ver? Abre lá no capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo que me rodeou, as águas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Mudou tudo, né? Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, ao Senhor, ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas ali, morri. Será que eu vou ver de novo a glória de Deus? E fala de algas se enrolarem na cabeça dele. No caso de um grande peixe, que seja uma baleia aqui. Baleia se alimenta de sardinhas, né? E esses grandes peixes, eles não são peixes comuns que mergulham, que respiram, que têm guelfos. São mamíferos, né? Eles sobem, pegam ar na superfície e mergulham de novo. Então Jonas tinha ar ali durante todo o tempo. Toda vez que aquele peixe precisava de ar, ele subia, respirava e depois voltava. Jonas ficou ali respirando um peixe no meio de sardinhas, né? No meio do estômago ali maravilhoso, no meio de algas. Você imagina, né? O medo da morte, a angústia que se apoderou sobre ele. Mas Jonas ali entendeu um caminho de arrependimento. Será que eu verei novamente a glória de Deus? Queridos, quando a angústia toma conta do nosso coração, nós aprendemos a tomar decisões corretas. Quando você foge de alguns confrontos, Muitas vezes o peixe, o grande peixe na nossa vida é necessário. Mas se você olhar o caminho do grande peixe, não é um bom caminho. O melhor caminho é o caminho da obediência. Fala para o teu irmão, o melhor caminho é o caminho de obediência. Fala para ele, vá de obediência, não vá de peixe. Peixe não é uma boa, querido. O peixe é o caminho da morte, é o caminho da angústia, é o caminho do sofrimento. É o caminho onde eu sei que acabou todo o recurso, toda a possibilidade de argumento. Eu não posso argumentar mais, eu estou morto ali. Eu fui engolido. Caminhos de morte me cercaram, eu não tenho mais nenhuma possibilidade de ter condução própria ali de argumento. O grande problema é que quando Deus precisa nos levar a uma condição onde eu não posso argumentar mais, isso se torna um caminho perigoso. Porque enquanto você argumenta, você vai dando cabeçada. Enquanto você argumenta, você vai trilhando um caminho perigoso. Enquanto você argumenta, você vai entrar em um caminho onde Deus nunca projetou para você. Então o melhor caminho sempre vai ser o caminho da obediência, o caminho da sujeição, o caminho onde a verdade de Deus ela é absoluta na minha vida, onde a verdade de Deus ela se torna uma prática constante, uma prática diária. Eu posso até errar na prática dessa verdade, mas mesmo no meu erro, o caminho de volta ela é um caminho feito sem dificuldade. O grande problema é quando a arrogância mora dentro da gente, porque eu vou fazer do meu jeito. É do jeito que eu quero. Nunca pode ser do nosso jeito, querido. Mas sempre precisa ser do jeito do Senhor. Que quando você decide fazer do seu jeito, tem um caminho perigoso na frente. Você escolhe o caminho mais longo, você escolhe o caminho mais difícil, e esse caminho mais difícil e caminho mais longo é um caminho de morte muitas vezes. E quando Deus permite determinadas situações de confrontos na nossa vida, na verdade, o que Deus está fazendo comigo e com você? Para de argumentar. Para de questionar. Então nós somos tão livres, né? A liberdade é algo tão tremendo na nossa vida. Nós que conhecemos Jesus. Agora, minha liberdade, ela não pode ser maior do que a vontade de Deus na minha vida. A graça nunca vai me dar argumento para pecar. A graça sempre vai me dar argumento para me humilhar, para me sujeitar, para me entregar, para me dizer, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus no Getsêmani, ali, quando ele começou a sentir ali o peso do pecado do homem sobre ele, a alma, a carne de Jesus gritou, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, me livra desse sofrimento. Mas como Jesus completa, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Senhor, seja como tu queres, não como eu quero. A minha carne aqui, eu vou querer fugir. A minha carne vai querer fugir da cruz. A minha carne vai tentar argumentar, arrumar o segundo caminho. Mas Jesus sabia que não havia outro caminho, não havia outra forma de Deus redimir o homem, a não ser da morte perfeita dele na cruz. Então ele se rende à condição de Deus, contudo faça-se a tua vontade e não a minha. Então quando você se sujeita, você se rende. E quando você se rende, a vontade de Deus ela passa a ser plena na tua vida. Tudo começa a funcionar. E de repente aquele peixe cospe Jonas na terra. A primeira coisa que Jonas faz é começar a pregar o evangelho. Olha, 3 dias... E Jonas e Nínive será subvertida. Deus vai destruir essa cidade por causa do pecado. E mesmo ainda contrário ainda aquilo que ele cria, porque o desejo do coração dele é que aquela cidade fosse destruída, ele começa a pregar. Querido, se você ler todo o livro, você vai perceber que chegou aos ouvidos do rei que Deus havia lançado uma sentença contra a cidade. E que aquela cidade somente não seria destruída se aquela cidade se arrependesse. E o rei lança um decreto ali, todo mundo jejuar, nem os animais vão comer, até Deus mudar esse decreto. E Jonas prega ali, né, durante aquele tempo, aí a Bíblia diz que ele se recolhe, ele senta debaixo de uma árvore e fica olhando, Deus mandar fogo do céu, não, Deus vai acabar com esse povo. O grande problema de nós seguirmos o nosso próprio caminho é que nós achamos que sempre vai ser do nosso jeito. Agora, pensa num povo, estou falando do homem aqui, né? A gente quer ver o circo pegar fogo, quer ou não quer, gente? Dar o outro lado não é fácil. Andar a segunda milha também não é fácil. Dar a túnica junto com a capa, menos ainda. E apesar da palavra de arrependimento que Jonas pregou, Jonas cria que aquela cidade seria subvertida. De repente muda, né? O povo se arrepende e começa a chorar. Começa a pedir perdão. E a Bíblia diz que Deus não destruiu a cidade de Nínive por causa do arrependimento. Então, quando nós paramos, Senhor, tem que ser do teu jeito, tem que ser da forma como o Senhor quer, tem que ser da forma como o Senhor estabeleceu, tudo se torna mais fácil, mas Jonas se revolta, né? Quer ver? Lá no capítulo 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertas de pano de saco. Tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos, nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Interessante, né, querido? Agora olha aqui no verso, no capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor: não foi isso que eu disse? Então Jonas não aceitou aquela condição. O desejo do coração dele é que Deus mandasse fogo e destruísse todo mundo, querido. E Deus ensina ao profeta aqui um caminho de misericórdia. Por que um caminho de misericórdia? Porque nós somos muito bons para julgar, nós somos muito bons para lançar sentença, nós somos muito bons para lançar peso sobre as pessoas. Eu digo nós, todo mundo. Ninguém é diferente de ninguém. E quando Deus permite que a gente entre em um caminho de quebrantamento, querido, o processo desse caminho de quebrantamento é para a gente aprender determinadas coisas. Jonas fugiu, Jonas teve medo, Jonas não exerceu misericórdia, Jonas foi irresponsável porque prejudicou a vida de muita gente. Quando sabia que ia morrer, se arrepende ali, e você percebe que o arrependimento dele era aquele arrependimento ainda que faltou alguma coisa. Sabe quando alguém se arrepende, mas se arrepende só pela metade? Aprenda que o pecado na tua vida sempre vai ser um caminho de morte. Sempre. 100% do pecado na tua vida vai ser um caminho de morte. Não pensa que vai ser diferente. Não pensa que você vai colher 30%, 50%, 60% do pecado, porque você não vai colher. Você vai colher 100% daquilo que você plantar. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Querida, a lei da semeadura, ela é implacável, ela é infalível. Tudo que nós semeamos na nossa vida, nós vamos colher. E nessa questão de sujeição, de cobertura, a coisa é muito séria. Porque quando você não se submete aqui, lá na frente você também não vai se submeter. E quando você carrega esse processo na tua vida, você carrega um inhaca durante a tua vida toda, querido. Pode passar 10, 15, 20, 30, 40, lá na frente você vai pagar um preço muito caro, que você vai perceber que não valeu a pena você transgredir um princípio há anos atrás. Ah, eu quebrei, eu fiz. Então, querido, aprenda a fazer o caminho de volta. Aprenda a consertar as coisas. Aprenda a obedecer na integridade. Aprenda a negociar quando você está debaixo de uma condição onde você percebe que quem te lidera está errado. Aprenda a negociar. E quando eu digo negociar, se sujeitar, mas orar. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Você tem um patrão mala? Um chefe mala? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Você acha que o teu líder não é um homem de Deus? O coração desse líder também está nas mãos do Senhor. Aprenda a se sujeitar. Aprenda a se submeter. Aprenda a deixar Deus agir na hora, no tempo certo. Porque Jonas, ele viu que ele ia morrer, mudou tudo. Não, eu vou. Mas quando ele vai ainda na coisa. Eu vou pregar, mas Deus vai mandar fogo naquele povo. Na verdade, Deus quer dar só uma justificativa para queimar aquele povo. E ele se revolta novamente com Deus. Porque ele não aceita aquela condição de perdão. Deus, você não pode perdoar essas pessoas. São pessoas perversas. Se você estudar, querido, os assírios, você se assusta com o comportamento daquele povo. Quando eles saqueavam a nação para dominar esta nação, velhos, crianças, eles eram dizimados. Homens fortes eram levados como escravos. As mulheres eram violentadas e as mulheres lindas eram levadas para serem escravas sexuais dos grandes nos palácios. E aqueles que eles levavam cativos para a nação, eles levavam preso em anzol. Você imagina um camarada acorrentado, preso e com anzol aqui no lábio inferior. Um anzol mesmo, um anzol de peixe. Então o cara não tinha como correr. Ele estava algemado, amarrado e sendo puxado com anzol, né? Todos eles com anzol na boca. Era um procedimento normal da guerra. Era um povo perverso. Então Jonas falou: Deus exercer misericórdia sobre esse povo. E Deus muitas vezes trata a nossa vida porque Deus quer que nós entramos em um caminho de misericórdia. Fala para mim, no que eu sou diferente de você, no que você é diferente de mim? No que você é diferente daquele camarada que você acha que o camarada é ruim? Só que nós, sabe, querido, um ladrão, um criminoso, para Deus não tem diferença. Ah, Deus me ama mais, não. Nem um milímetro a mais. O amor de Deus, ele é igual para todo ser humano. O nível de pecado que a pessoa entra, ele tem um nível de destruição maior na vida dele. Mas o amor de Deus não muda. Então, quanto mais, né, onde abundou o pecado, diz Paulo, superabundou a graça. Então, a graça que foi tremenda na tua vida, na vida de alguém perverso, ela foi muito maior. Aprenda uma coisa na tua vida, querido. Todos nós somos culpados. Todos nós, fala comigo, todos nós somos culpados. Mas nem todos somos condenados. Essa é a diferença. Porque quando Deus nos julga, Ele não nos julga pelo nosso pecado. Ele nos julga em Jesus, na cruz. A condenação, ela foi lançada sobre Jesus, a consequência do pecado, ela foi lançada sobre Jesus. Então, a culpa nossa de condenação, ela foi lançada na cruz. Então, Deus nos justifica, não por aquilo que nós somos ou fomos. Deus nos justifica em Cristo, por isso que Cristo é a nossa condição, por isso que a graça é a nossa condição. Se você se acha perfeito, Cristo é a tua condição. Aquele criminoso que para nós é pena de morte e pensamos assim mesmo, Cristo é a condição dele. Então, Jonas precisava entender isso. Muita gente na igreja não entende isso. Tem muita gente na igreja querendo ver a coisa pegar fogo. Ah, tem que matar mesmo, querido. Quem somos nós para condenarmos alguém? Dá vontade, não dá não. É um camarada perverso, tem tanta bestialidade acontecendo, né? Questão de linchamentos aí, essa senhora que lincharam ela, uma mulher inocente. Coisa que revolta, né? No nosso coração, tem que pegar, tem que matar mesmo. Culpados sim, condenados não. Deus não nos justifica por aquilo que nós somos. Deus nos justifica em Cristo. Cristo é a nossa condição. Cristo morreu o nosso pecado, Cristo morreu a nossa maldição, Cristo foi julgado e condenado por nós. Era isso que Jonas precisava entender aqui. Só que na cabeça de Jonas, apesar da palavra de arrependimento, aquele povo precisava ser destruído, e ele não se conforma pelo fato de Deus não ter destruído a vida dele. Então ele fica revoltado com Deus, e Deus ali para dar uma acalmada nele, para ensinar mais uma coisa a ele, ele deita ali, aquele sol do Oriente Médio violento, a Bíblia diz que Deus fez nascer uma planta, né? Quer ver? Verso 5, do 4, capítulo 4, verso 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. O cara ainda estava apostando que Deus ia mandar fogo lá. Não, Deus vai acabar com esses caras, não é possível. Verso 6, então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus é bom demais, né, gente? Cara cabeção, rebelde, questionador, desobediente, fujão, irresponsável. E Deus ainda dá uma sombrinha pro camarada, né? Deus é assim conosco, queridos. A Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus nos trata segundo a multidão das suas misericórdias. Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo, a razão de nós não sermos consumidos. Todos nós temos defeitos sérios, que todos nós temos problemas. E Deus nunca vai nos tratar pelos nossos defeitos. Deus vai nos tratar sempre pelas suas misericórdias. Porque Cristo é a nossa condição. Culpados sim, condenados não. Deus sempre vai nos ver dessa forma. Porque Ele já nos condenou em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todo o escrito de dívida que havia contra nós foi cravado em Jesus na cruz. E Deus ali consola, conforta, né? Faz um carinho em Jonas, né? Olha, em nascendo o sol, perdão, 7, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Fala, teu irmão, cuidado com o verme. Fala, verme é para rebelde. O qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Querido, tem que dar um bater nesse cara de gato morto até o gato miar, não? Meu Deus do céu, tudo isso ainda o cara, você não tinha direito de ferir essa planta. É o barro dizendo pro oleiro: aí, peraí, não gostei do jeito que você me fez. Eu queria estar mais redondinho, né? Ia estar assim, mais quadradinho, mais bonito, né? Eu tenho as alças mais resistentes, né? Querido, aprenda a se sujeitar 100% à vontade de Deus na tua vida. Aprenda a passar tempo com Deus, aprenda a passar tempo com a palavra. Se entregue à prática da oração em línguas, porque a oração em línguas, ela muda você de dentro para fora. A oração em línguas vai jogando tudo que é de ruim que tem dentro de você, que está guardado ali, te governando. Quando você entra nesse processo, Deus entra num processo de moldagem, começa a te moldar de acordo com aquilo que Ele quer, de acordo com aquilo que Ele projetou, de acordo com aquilo que Ele decidiu formar em você. A nossa vontade, o nosso caminho sempre vai ser o oposto da vontade de Deus. Então está aqui novamente o profeta questionando Deus. Você me mandou para um lugar que eu não queria vir, né? Lá o cara vai para o boca do peixe, ele ora: Deus, misericórdia, salva, né? Deus, você manda pregar para esse povo, eu quero que o Senhor queime esse povo e o Senhor salve esse povo. Agora o Senhor faz uma plantinha para me fazer sombra e o Senhor mata. Você não tem esse direito. O Senhor tem todos os direitos. Quando João Batista encontrou Jesus, disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo só tem uma coisa a fazer agora: se sujeitar ao noivo. Aprenda a se sujeitar ao noivo, querido. Não queira ser dono da noiva. Aprenda a ser amigo do noivo. O João Batista fez. Até então João Batista governava ali. Ele podia apontar o dedo para o fariseu e chamar: raça de víboras, vocês vão tudo para o inferno. Mas quando Jesus chega, mudou tudo. A misericórdia chegou em pessoa. João Batista sabia o que era graça. Convém que ele cresça e que eu diminua. O amigo aí ele fala, né, que quem tem a noiva é o noivo, ou seja, quem manda na noiva é o noivo. O amigo do noivo vê o noivo chegar e se alegra. E se torna amigo dele, se torna sujeito a ele. Aprenda a se sujeitar, querido. Aprenda a se submeter ao noivo. Seja amigo do noivo. Fala, teu irmão, seja amigo do noivo, não dono dele. Porque quando você começa a se achar no direito de que vai ter que mandar o noivo fazer o que ele quer, você está entrando num caminho perigoso. Você está entrando num caminho de morte. Porque quando nós somos amigos do noivo, nós decidimos caminhar no caminho do noivo e nos sujeitar ao caminho que o noivo decidiu andar. Convém que ele cresça e que eu diminua. E continuando aqui, ó. Então perguntou a Deus, verso 9, a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Meu Deus. Amado, quando o camarada entra num caminho como esse, sabe aquele camarada que tem argumento para tudo? Crente queixo duro, começa a ter argumento para tudo, né? Para tudo ele tem uma saída, para tudo ele tem uma explicação, para tudo ele tem um porquê, porquê, porquê, porquê, porquê, porquê, porquê. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo vê o noivo chegar e se sujeita a ele. Quando a vontade de Deus ela chega na nossa vida, nós precisamos nos sujeitar 100% a essa vontade. E quando nós nos sujeitamos 100% a essa vontade, a nossa vida começa a funcionar. Por isso que longe de Deus você não vai para lugar nenhum. Longe da vontade de Deus na sua vida você não vai para lugar nenhum. Você corre o risco de quebrar a cara a vida toda. De bater aquilo com os burros na água a vida toda. Você corre o risco de ser comida de peixe. Você corre o risco de ser comida de verme. Daquilo que Deus te dá para ser sombra na tua vida, o verme vem e come. Porque você não aprendeu a andar debaixo de um caminho de sujeição, você não aprendeu a andar debaixo de um caminho de obediência, você não aprendeu a andar debaixo de um caminho de autoridade. Você não aprendeu a andar debaixo de um lugar, querido, onde a verdade funciona, onde os princípios funcionam, onde os princípios nos governam. A nossa vida, ela nunca vai ser plena enquanto nós não aprendemos a andar em sujeição à palavra, em sujeição à verdade de Deus. É razoável essa tua ira, Jonas? É razoável até a morte. Eu quero é morrer. Já viu o crente dizer isso? Dá vontade de bater com um gato morto, dele até o gato miar? Não dá, não? Dá, gente. Como dá? Né? Como é que é, viu? Ursinho, o quê? Ursinho? Os crentes precisam de ursinho Belly, né? Quem já viu sabe o que eu estou dizendo, né? É ursinho, ursinho. É ali, é ursinho Belly ali, ó. Tem que dar ursinho para ele, senão ele chora, ele fica triste. Ah, não vou vir mais para essa igreja não, ninguém me dá oportunidade. Vai trabalhar, vai romper em fé, querido. Faz um mês que não vem na igreja, o pastor não ligou para mim. Querido, se faz um mês que você não vem na igreja, você não está precisando de visita, você está precisando de vergonha. Como é que um crente fica um mês sem vir na igreja? Lê Atos 6, você vê qual que é a função do pastor lá. É orar, ler a palavra e viver da palavra. Pastor não é office boy não, querido. Isso é papel de diácono. Ah, você viu que alguém não está vindo aqui? Vai visitar você. Deus postou para você visitar o irmão. Para você orar por ele, para você interceder por ele. São de pastor é ler a palavra, meditar a palavra. Lê Atos 6. Quanto a nós nos entregaremos ao ministério da palavra e da oração. Quando estabeleceu os diáconos na igreja. E diácono é aquele porteiro de igreja com crachá, não. Que a igreja destruiu o ministério de diácono. Diácono faz literalmente a função de um pastor, ele pastoreia, ele aconselha, ele dá guarida. Diácono nunca foi porteiro de igreja e nunca vai ser. A palavra diácono quer dizer servo. Tem a função de servir, de guardar, de proteger, de pastorear, de visitar. Essa é a função de diácono. Fala, teu irmão, você é diácono, aprenda a exercer o diaconato. Então, aquele gente, você tem que mostrar o sim para ele, senão ele fica triste. Ah, o pastor não foi me visitar, querido, me convida que eu vou. Não espero visitar você sem convite, que eu não vou não, eu sou educado. Eu tenho educação. Mas se você me convidar para almoçar, eu estou lá. Pode ter certeza disso. Pastor, tem um cafezinho que vai lá? Tamo lá. Convidou, a gente vai com o maior prazer, querido. A menos que você esteja doente. Quem quer receber uma visita minha doente? A menos que você morreu. Velório a gente tem que ir. Quem quer receber a visita minha? Aí ninguém quer, né? Então a gente vai visitar quando alguém está doente, em nome de Jesus. Você não tem que estar doente não, querido. Aí a gente vai mesmo. Ou morreu, né? Tem que ir lá fazer o velório do irmão. Mas fora isso, querido, quer que eu vá na tua casa? Me convide. Quer que o pastor Alencar vá na tua casa? Convide ele. Quer que o pastor Vinho vá na tua casa? Ou a gente não vai quando convida. Tomar um cafezinho é bom, né? Uma picanha na chapa sem gordura, melhor ainda, não? Não, vamos com o maior prazer, gente. Você não imagina a alegria que os pastores e irmãos têm aqui de visitar. É só você convidar. Agora você ficar 2 meses me ligando achando que alguém vai te visitar, querido. Nós estamos ocupados orando, meditando na palavra, fazendo o reino de Deus. Se você está 1 mês sem vir na igreja, não é de visita que você precisa não, querido, é de vergonha. Você que está na internet também, desperdoa aqui a espontaneidade da palavra. Mas é isso, querido. Então Jonas tendo esse comportamento, é razoável a tua ira, lógico que é, eu quero morrer. Nem o senhor liga para mim. O senhor faz tudo diferente daquilo que eu quero fazer. Até a plantinha que o senhor fez me proteger, o senhor matou ela. O senhor quer acabar comigo? Aquele crente questionador, questiona tudo. Porque as coisas têm que ser do jeito dele. Cutuca o teu irmão, querido, não é do teu jeito. É do jeito dele. Que vem os peixes, amém? Que vem os vermes. Mas tudo aquilo que Deus tiver que fazer na tua vida, para te colocar no eixo, que ele faça em nome de Jesus. Porque você precisa funcionar na palavra, você precisa funcionar na verdade, querido. Você precisa aprender a ganhar alma, você precisa aprender a funcionar no reino de Deus. Você precisa aprender a orar, a ler a palavra. Você precisa aprender a passar tempo com Deus. Você não precisa de um guru para te guiar, não. Você precisa da palavra para governar a tua vida. Você não precisa de alguém para meter a mão na tua cara. Você vem por aqui, você vai por aqui. Você precisa aprender a passar tempo com Deus para funcionar no reino de Deus. Por mais que alguém te dê atenção, esse alguém nunca vai te levar para o santo lugar. O santo dos santos, por mais que alguém te dê atenção, essa pessoa nunca vai poder te levar para um lugar em Deus, onde você vai funcionar no princípio da verdade. Esse caminho é um caminho de sujeição, onde eu preciso aprender que a palavra precisa funcionar na minha vida. O caminho da verdade é um caminho de sujeição, plena palavra. E quando essa palavra funciona, eu funciono também. Aí você para de reclamar, de se achar de vítima, de querer morrer. E começa a ser instrumento de Deus para resgatar outras pessoas, para ministrar para outras pessoas, para pregar o evangelho. Aliás, como é que estão os teus vizinhos? Já ouviram do evangelho pela tua boca? Já? E a tua família? No teu trabalho, você é crente ou agente secreto? Olha que agente secreto, aquele crente que ninguém sabe que ele é crente, né? Então não seja agente secreto, que seja crente. A nossa identidade é a palavra, a nossa identidade é a verdade. Onde nós vamos, a verdade vai funcionar na nossa vida, até no quinto dos infernos. Você está lá no inferno, lá, mas está pregando o evangelho. Você está lá no meio das trevas, mas você está brilhando como luz. Você está no meio da mentira, mas a verdade vai fluir na tua vida. Você trabalha num monte de ímpio, imorais, prostitutos, mas a luz do Senhor vai brilhar em você, você vai fazer a diferença. Isso é o evangelho, isso é a verdade, querido. Você está no anto da corrupção, mas a verdade vai se tornar, é luz na tua vida, você vai brilhar naquele lugar, você vai fazer a diferença naquele lugar. Isso é o evangelho. Aí Deus fala para Jonas, não, eu quero morrer mesmo, né? Esse negócio de crente não dá muito certo, não. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Que pancada que recebe aquele profeta, né? Está questionando por causa de uma planta. Então, novamente aqui o profeta recebe uma lição tremenda, né? Nós nos preocupamos com tantas coisas sem importância. Eu vejo a cantada brigando por cargo, brigando por posição. Tanta coisa sem importância no reino de Deus. Você está chorando por causa disso, você está chorando por causa disso. Eu não vou me compadecer de uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita. Deus está falando, são pessoas que estão indo para o inferno. São pessoas no sentido de não conhecer nem a mão direita, nem a esquerda, não conhecem a verdade. Estão caminhando, eu não vou me compadecer deles. Deus fala, a tua ira não é razoável. As tuas queixas não são razoáveis. O teu comportamento não é razoável. Deus fala, pelo meu comportamento é razoável. Ele fala, aprenda a obedecer, aprenda a se sujeitar, porque eu sei o que eu estou fazendo. É assim o Senhor na nossa vida, querido. Nós precisamos aprender a nos sujeitarmos ao Senhor, nos sujeitarmos à palavra. Senhor, faça-se a tua vontade, cumpra-se na minha vida a tua vontade. O que compete a mim, Senhor, é eu me sujeitar 100% àquilo que o Senhor diz. Então, quando nós entramos nesse caminho da obediência, querido, tudo se torna mais fácil. Que você para de questionar, né? De reclamar de tanta coisa, de questionar Deus, de questionar a verdade. Quando nós nos submetemos a esta verdade, essa verdade nos muda, nos transforma. Você pode mudar se você quiser. Querido, tudo depende de nós, entenda bem o que eu quero dizer. Quando você quer mudar, você muda. Ah, pastor, não tenho tempo da hora, não tenho tempo para orar. Se você quiser, você ora. Pastor, eu não tenho tempo para ler a palavra. Se você quiser, você arruma. Nos últimos 3 meses eu perdi 20 quilos. Sem remédio, sem shake, com todo respeito ao shake. Que eu quis emagrecer. Quando você quer, você faz. Ah, tem um pecado que me governa. Decida abandonar ele. Jesus fala assim, os teus olhos te escandalizam. Ele fala, tira os teus olhos e joga ele fora. É melhor entrar cego no céu do que com os dois olhos você seres lançados no inferno. Se a tua mão direita te escandaliza, Jesus fala, pega a tua mão, arranca e joga fora. É melhor você entrar maneta no céu do que com os dois braços você ser lançado no inferno. Tudo na nossa vida é uma decisão. Obedecer é uma decisão. Abandonar o pecado é uma decisão. Até porque eu sei que abandonar o pecado é uma decisão que já está feita, já está pronto. Jesus pagou o preço, Jesus morreu. Nem o teu passado é justificativo para você não abandonar o pecado. Culpado sim. Condenados não. Nem o meu passado me aprisiona mais, querido. Tudo na nossa vida é uma decisão. Você quer emagrecer, você emagrece. Você quer mudar de vida, você muda. Você quer abandonar o pecado, você abandona. Você quer orar, você ora. Você quer se entregar à palavra, você se entrega. É uma decisão, querido. Você pode ser um Jonas a vida inteira. Reclamar de Deus, reclamar da igreja, reclamar do povo, reclamar da planta, reclamar do navio. Ou você pode simplesmente se sujeitar. Razoável a nossa ira? Não é. É razoável o nosso questionamento? Não é. O que é razoável é a vontade de Deus plena e soberana sobre a nossa vida. E eu preciso decidir a caminhar nela. Amém? Glória a Deus.